Pode ir? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, daquilo que nós explicamos até agora, vocês entendem que esta questão das raízes histórico-sociais do pensamento filosófico pode ser abordada em dois níveis. O primeiro é dos fatores, por assim dizer, permanentes que estão por baixo do surgimento de todo impulso de pensamento filosófico. E isso, então, está ligado àquelas condições permanentes da existência terrestre do ser humano. E essas condições nós dividimos em duas. Em primeiro lugar, o fenômeno da presença, tal como descrito pelo Louis Lavelle, e não há nada precisamos acrescentar a esse respeito. E, em segundo lugar, o fenômeno do ilimitado, do aperon. Quer dizer que a presença do universo diante de nós, e da nossa presença no universo, nunca se coloca, vamos dizer, como uma presença simultânea e integral, mas como uma presença que se recorta dentro de uma ausência, mas uma ausência que você sabe que está presente. Tá certo? Então, esses são os primeiros fatores, vou até anotar aqui. Vamos ver se isso aqui está visível. Então, a estes dois fenômenos, o ser humano responde de algum modo pelo uso da razão. E o modus operandi da razão é sempre na base de um acordo ou de um jogo entre o conhecido e o desconhecido. Quer dizer, a razão não tem o controle intelectual total da situação e também nunca está totalmente desprovida de todo o controle. À medida que se amplia o controle, isso é, que o indivíduo adquire o domínio dos instrumentos da razão, a presença também se amplia, tá certo? De modo que nós podemos dizer que esse equilíbrio tensional, ele permanece mais ou menos constante, desde que você nasce até que você morre. Quer dizer, a relação entre o círculo do conhecido e o que está para lá do conhecido, ela permanece mais ou menos constante. Eu acho que a diferença seria de 49% para 51%. Isso é o máximo que nós alcançamos, tá certo? Então, existe a tensão interna da razão. Tá certo? Desta tensão e desta incompletude estrutural da razão, então surgem os símbolos da razão. Esses símbolos, eles são naturalmente são substitutivos precários, mas é de um conhecimento possível. Você pode supor, então, que toda a região do indefinido é uma espécie de abismo feito só de mistérios que ninguém conhece nem conhecerá jamais. Essa é uma concepção possível. Também você pode supor a ideia de um conhecimento divino, uma razão divina que abarca e ordena tudo. Mas tanto o abismo de trevas quanto a razão divina são inalcançáveis para você. De modo que a proporção continua, o jogo, a tensão continua mais ou menos a mesma. E estes símbolos, eles se destinam a criar confiança, de modo que a apaziguar o terror, de modo que a razão possa continuar funcionando dentro daquele limite precário que é naturalmente e estruturalmente o dela. Tá certo? Acontece que os símbolos nem sempre funcionam, porque você, embora eles sejam apenas símbolos, você lança sobre eles uma expectativa que é da própria razão, você espera que eles funcionem como se fosse a própria razão. É como se dissesse o conhecimento desconhecido. Então, me lembro o título do Spensky, o fragmento de um conhecimento desconhecido. O que é um conhecimento desconhecido? É exatamente os símbolos da razão. Então, estes símbolos podem entrar em choque, por exemplo, quando uma cultura entra em contato com outra e o sistema simbólico de um não confere com a de outra, e quando eles se integram de algum modo, você tem aí uma zona de confusão. Então, existe a crise dos símbolos, né? Então, é na crise dos símbolos que, então, alguns indivíduos que se sentem desorientados no meio da confusão entre os símbolos, eles procuram um novo critério de ordenação. E, como muito bem assinalou o Voegelin, eles procuram, em primeiro lugar, dentro da sua própria alma. Quer dizer, a alma, agora, e não mais os símbolos, ela se torna o símbolo da... A alma individual se torna o símbolo da totalidade, né? Como nós definimos a razão? Como a relação entre todo e parte? Então, é só definir assim e você vê que o funcionamento da razão é sempre precário, porque nós nunca conhecemos o todo. Nós nunca conhecemos não só a totalidade universal, como nós nunca conhecemos o todo de coisa alguma. Isso faz parte até, digamos, da estrutura da nossa percepção. Por exemplo, os objetos tridimensionais, nós só enxergamos por determinados lados, nós não pegamos a coisa inteira. Você pega um cubo, você só vê no máximo três lados do cubo, você não vê os outros três, mas você sabe que eles estão lá. Não é isso? Isso não é propriamente uma deficiência da nossa percepção, mas é um modo de presença desses objetos. Mas nós não podemos ver o cubo por seis lados ao mesmo tempo, não, mas o cubo também não pode se mostrar por seis lados ao mesmo tempo, a não ser que você projete no plano, como... Né? Geometria descritiva, deve ser projeto do plano, mas daí não é mais um cubo, ele é apenas um símbolo de um cubo. Não é isso? Então, esse fenômeno, vamos dizer, do símbolo, fenômeno da simbolização, de modo geral, ele é um componente não só da nossa percepção, mas da própria estrutura da realidade. Quer dizer, tudo o que existe indica alguma outra coisa. Essa outra coisa pode ser uma parte oculta dele mesmo, pode ser um objeto ao qual ele está relacionado, pode ser uma atitude que você pode ter para com aquele objeto, de modo que em torno de cada objeto existe aquilo que eu chamo o círculo de latência, quer dizer, aquela parte que você não vê, mas que você sabe que está ali e que representa todos os aspectos potenciais que esse objeto pode mostrar em seguida, ou todas as ações que você pode desempenhar com relação a esse objeto. Isso faz parte, isso não é só uma conjetura que aparece na sua cabeça, isso está na própria modalidade de presença do objeto. Eu dou o exemplo, por exemplo, vocês vêm andando por uma rua e tem um cachorro deitado. O cachorro pode ficar indiferente a você, ele pode latir, ele pode te atacar, ele pode sair correndo, mas uma coisa é segura, ele não vai miar e ele não vai sair voando. E se você não souber que ele tem todas essas possibilidades, você não sabe que é um cachorro. Você está vendo apenas, vamos dizer, uma figura sem significado. Isso quer dizer que a presença do cachorro é constituída não só, vamos dizer, da sua figura física, mas desse potencial que está nele. Tá certo? E nesse potencial se inclui tudo aquilo que ele pode fazer e tudo aquilo que você pode fazer com ele. Né? E essas coisas são absolutamente inseparáveis. Quer dizer, você tem um sistema de ações possíveis para um lado, outro sistema de ações possíveis do outro lado. Toda e qualquer percepção, a mais simples, implica isto. Sobretudo, você discernir imediatamente o que um certo objeto não pode fazer. Quer dizer, tudo aquilo que é impossível para ele. Quer dizer, este sistema de impossibilidades é que demarca para nós o que nós chamamos, vamos dizer, o senso comum, o senso da realidade cotidiana. Você sabe que as mesas não voam, que os gatos não falam grego, que as tartarugas não perfuram poços de petróleo e assim por diante. Não é isso? É claro que nós não, esse conjunto de impossibilidades, você não precisa listá-lo de maneira quantitativa, um por um. Quer dizer, você sabe que é um sistema, tá certo, de limites e impossibilidades que justamente distingue um ser do outro ser. Diga. Diga. Pode fazer já, se quiser. Mas faça aqui. Thank you. Eu não estou podendo mudar o sistema, pode fazer as perguntas já, se quiser. É sobre esse sistema de impossibilidades que você chamou, que pode ser chamado de senso comum, né? É, os limites desse sistema são, por um lado, móveis? É uma pergunta. Né? E, por outro lado, não há certos limites que são absolutamente imóveis, quer dizer, que você chega numa barreira, assim, isso aqui é universal, isso aqui é uma impossibilidade universal, e, portanto, aqui, nesse sentido, eu conheço pelo menos uma coisa universal e total. Mas não dispensando a parte móvel do sistema. Claro, o sistema de impossibilidades não é chapado, quer dizer, você tem gradações de impossibilidade, como você tem gradações de possibilidade. Por exemplo, nós podemos falar, vamos dizer, de uma impossibilidade metafísica, quer dizer, que é uma coisa que é impossível sob qualquer aspecto que seja. Por exemplo, o universo existir e não existir. Ou ele existe ou ele não existe. As duas coisas ao mesmo tempo ele não vai fazer. Ou uma coisa estar presente e ausente num determinado lugar ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Tá certo? Mas existem impossibilidades relativas. Quando eu falo, bom, é impossível uma tartaruga voar. Eu falo, bom, isso não é tão impossível quanto você contradizer o princípio de identidade. Quer dizer, é uma impossibilidade que depende de uma série de condições físicas que delimitam e definem a existência da tartaruga. Não é uma impossibilidade geral e universal. Tá certo? Não, se o milagre acontece, ele é possível, e ele é possível desde sempre. Porque aí você está falando, vamos dizer, de onipotência. O que é onipotência? É a possibilidade universal, absolutamente ilimitada. A gente está falando duas coisas diferentes, acho que. A nossa percepção é impossibilidade. Ah, sim, quando acontece um milagre, quer dizer, a sua percepção do sistema de impossibilidades é arrebentada, mas não o sistema em si mesmo. Quer dizer, o milagre sempre foi possível. Como diz, o milagre não viola lei nenhuma, não viola impossibilidade alguma. Ele viola apenas o círculo daquilo que você está habituado dentro de uma certa condição cósmica definida de espaço-tempo, que é a nossa condição de vida. Tá certo? Mas, quando se diz, para Deus nada é impossível, eu digo, bom, isso é a própria definição de Deus. Ele é a possibilidade universal. Ele é a onipotência. Não é apenas que ele tem, ele é a onipotência. Tá certo? Então, essa gradação das possibilidades e impossibilidades depende da natureza dos seres e do lugar que eles ocupam, vamos dizer, na escala universal, cósmica. Então, como toda e qualquer percepção implica o círculo de latência, isso quer dizer que muitas coisas nós não podemos pensar ou apreender diretamente, embora nós saibamos que elas estão presentes. Então, por exemplo, os outros três lados do cubo. Eu estou vendo três lados do cubo e os outros três lados eu apenas penso. Né? Eu sei que eles estão lá. Eles não são só um pensamento meu. Né? Porque se ele não tivesse os três lados, não seria um cubo, seria uma outra coisa qualquer. Tá certo? Então, estas coisas que estão presentes, cuja presença nós, de certo modo, pressentimos, não são coisas pensadas, porque não havia tempo para pensar, tudo isso é feito muito rapidamente. Tá certo? Então, tudo isso abre o imenso mundo dos signos. De uma coisa representa a outra. De uma coisa presente representa uma ausente. Né? E a coisa presente pode ser muito pequena e a ausente pode ser muito grande. Quando nós dizemos, por exemplo, o ápero, é uma palavra só. E com isso eu estou designando a infinidade daquilo que nós não conhecemos e que está para além do nosso círculo de consciência. Do mesmo modo como um signo pequeno também pode representar uma coisa pequena. Eu digo a palavra formiga, tá certo? E o espaço que eu uso para escrever a palavra formiga no papel é maior do que o tamanho da formiga. Tudo isso pode acontecer, você vê? A imensa elasticidade destas coisas. Os signos só funcionam porque nós estamos dentro do mesmo mundo. Isso quer dizer que o sistema dos signos, a linguagem, nós usamos dizemos que é um sistema porque a linguística decidiu estudá-los como um sistema. Mas um sistema é, em princípio, uma ordem completa e autossuficiente. Tá certo? E a linguagem não pode ser nunca um sistema fechado e autossuficiente, primeiro, porque surgem novas palavras e algumas palavras são esquecidas. Segundo, porque palavras são assimiladas de outros idiomas. E terceiro, porque as palavras não são contínuas, as palavras são escandidas. Né? Então, eu digo, por exemplo, eu fui daqui até ali. As palavras são separadas, mas o trajeto, a distância, é contínua. Não é isso? A distância daqui até ali, ela é contínua. Eu posso medi-la por unidades discretas, um centímetro, metro, etc, etc. Mas não vou confundir a minha medição com o trajeto. Quer dizer, o trajeto é contínuo. Se ele não fosse contínuo, então teria que haver, vamos dizer, um hiato entre dois mundos. Né? Aqui vem um mundo, parou e dali começa um outro mundo. As coisas não são assim. Tá certo? Então, toda a comunicação humana é feita de símbolos discretos, isso é, separados, e ela está continuamente se referindo, vamos dizer, a um mundo contínuo, a um universo contínuo. Então você diz, por exemplo, Pedro caiu da janela. Então, veio primeiro Pedro e depois a janela. Mas se viesse, na verdade, viesse primeiro ele e depois a janela, ele não cairia da janela. Para que ele caísse da janela, precisa estar ele na janela ao mesmo tempo, porque a janela está lá. Tá certo? Então, existe uma série, vamos dizer, de hiatos e defasagens na nossa linguagem que a tornariam absolutamente incompreensível se ela não estivesse continuamente se reportando a um mundo que é comum entre os vários interlocutores e que tem uma existência contínua. É por isso que enfocar a linguagem como um sistema, vamos dizer, é uma figura de linguagem. A linguagem, ela não é realmente um sistema, tá certo? Mas ela pode ser encarada como tal. Por exemplo, quando você escreve um livro de gramática, você está descrevendo o funcionamento daqueles signos e a articulação deles uns com os outros. Tá certo? Mas se isso realmente formasse um sistema, ele seria impenetrável desde fora. Nenhum elemento externo poderia ter função alguma. Tá certo? Mas, por exemplo, o sujeito me pergunta, bom, onde está o livro? Eu digo, o livro está em cima daquela mesa, e aponto. Você tem interferência de um elemento espacial que não é linguístico? Aí, né? E se não houvesse elemento espacial, então essa frase se tornaria absolutamente incompreensível. Então, a linguagem pode ser vista como um sistema, mas é sempre um sistema em aberto, repleto de hiatos, e nesses hiatos está o quê? Está o universo. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o aprendizado da linguagem e o aprendizado dos outros recursos, outros instrumentos da razão, é um negócio bastante complicado e trabalhoso para o ser humano. Tá certo? E, à medida que ele vai adquirindo o conhecimento dessas coisas, ele tem um sentimento de domínio e de completude, e, por assim dizer, é como se fosse um domínio intelectual que ele está tendo da situação, que ele sente e tem da situação pelo simples fato de que ele dominou o sistema de signos. O que não quer dizer que ele domine o universo. O domínio do sistema de signos oferece também uma segunda fonte de confusões, que é o seguinte: o domínio do sistema de signos é um domínio que você exerce sobre outras pessoas. O sujeito que sabe dominar a linguagem melhor, ele exerce uma influência sobre o outro, que o outro não pode exercer sobre ele, às vezes, né? Às vezes pode, às vezes é uma influência recíproca, mas às vezes também não é. Então, este domínio que o indivíduo exerce sobre os outros através da linguagem pode parecer para ele um domínio sobre a realidade das coisas, quando é um domínio sobre uma parte da realidade social, que é um fragmento mínimo, né, dentro do todo. Então, você vê que aí existe a possibilidade de confusão aí é muito grande, né? Então, pelo simples fato de existirem os símbolos da razão, pelo fato de eles serem símbolos, já tem um elemento de confusão inerente. Tá certo? Então, aquilo que durante um certo tempo serviu para um indivíduo como um símbolo da ordem, como um símbolo da razão, por exemplo, o pai dele. O pai é o primeiro símbolo da razão que aparece. Quer dizer, é o sujeito que está dominando a situação na qual você está. Então, você supõe que ele sabe o que você não sabe, que ele pode o que você não pode, e ele, então, representa a ordem. Eu digo, sim, mas quem é o seu pai dentro do conjunto das coisas? Ele pode ser um Zé Mané, um qualquer, ele não manda nada. Ele só manda dentro da casa dele. Tá certo? Então, você entende que é um símbolo precário, que terá que ser abandonado e trocado por outro símbolo depois. Cada troca de símbolo, bom, é uma crise de consciência, por assim dizer. Né? Você tem que achar um outro símbolo durante algum tempo. Você pode não ter outro símbolo e você então tem um sentimento de desordem. O seu sentimento de ordem ou de desordem não tem nada a ver com a ordem ou desordem objetivas. O sujeito pode estar se sentindo perfeitamente seguro dentro de um caos e de uma situação ameaçadora que vai matá-lo dali 5 minutos, ele não sabe. E do mesmo modo ele pode estar apavorado dentro de uma situação perfeitamente ordenada. Então isso quer dizer que os esforços do ser humano para ou implantar uma ordem na sociedade, tá certo? Ou seja, preencher com símbolos a imaginação de toda uma coletividade. Ou para o indivíduo se orientar no meio disso, e ele conquistar um padrão de ordem no qual ele possa, vamos dizer, se achar, se orientar. Tá certo? Tudo isso é enormemente complicado e a possibilidade de fracasso é imensa. Por isso não que essas atividades são constantemente renovadas. E nós dizemos que só surge efetivamente uma motivação para um esforço filosófico pessoal quando o sistema de símbolos da comunidade caiu, falhou. Então, ela não consegue mais criar um arranjo que acalme as pessoas, tá certo? Então, é necessário buscar um novo padrão de ordem. Ora, você pode, por exemplo, olhar para o céu e você tomar, vamos dizer, os movimentos dos planetas como um símbolo da ordem. Não é isto? Mas pelo simples fato de serem movimentos e de eles não poderem ser observados exatamente da mesma maneira nas várias épocas do ano, quer dizer, isso muda também. Então, essa ordem, até essa ordem tem dentro de si um elemento de mutabilidade e de imprevisibilidade. Sem contar que existem objetos móveis no céu que não se movem em círculo. Por exemplo, meteoros, né? Estrelas cadentes. Então, isso quer dizer que o cosmos, ele pode ser um modelo de ordem, mas não é um modelo perfeito. A natureza, os ciclos terrestres, as estações do ano, etc., tudo isso também pode ser um modelo de ordem, tá certo? Mas nenhum desses modelos é perfeito, sempre falha. Por exemplo, você não sabe exatamente que dia que vai começar o verão, que dia vai começar o inverno, tá certo? Nem todo ano está frio ou calor como no ano passado. Quer dizer, é aquele negócio do Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo ser é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Quer dizer, essa constatação do fluxo, Então, então o fluxo, a mutabilidade total pode ser o modelo. Eu digo, não, também não é, porque a mutabilidade não é total. Se ela fosse total, você não a perceberia. Então, você tem um dos primeiros elementos estruturantes, e que vai ser também um dos primeiros temas da filosofia, já no tempo do pré-socrático, que é a relação entre ciclos e escalas. Quer dizer, tem coisas que mudam ciclicamente, e que você pode medir pelos ciclos, e tem coisas que mudam de maneira linear. Por exemplo, o nosso crescimento, o desenvolvimento do nosso corpo, é infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, não tem retorno. Então, há dois tipos de mudança temporal. Mudança cíclica e mudança linear. Não é isso? Então, você medir os ciclos pelas linhas e as linhas pelos ciclos é uma das principais atividades do ser humano. Cada vez que você olha para um relógio, está fazendo isto. Não é isso? Porque os ponteiros do seu relógio, eles voltam ao lugar. É? Mas o avião que você perdeu não volta. Tá certo? Você vai medir uma coisa pela outra. Né? Então, vamos dizer, essas coisas são as condições permanentes que suscitam a investigação filosófica em toda parte. Acontece que quando eu chego aqui nos símbolos e na crise, você tem intervenção de outros elementos. E o principal desses elementos é a ordem social que procura se restaurar ou se modificar ou se destruir de algum modo. Então, o indivíduo que está tentando fazer isso, ele não está filosofando. Ele pode ser um governante, um sacerdote, alguém que representa, personifica a autoridade da comunidade que está, então, impondo uma ordem. Para impor a ordem, é necessário que ele discipline pessoas para que se conduzam de maneiras regulares. Por exemplo, a prática de certos ritos tem que ser feita todo dia, às tantas horas, etc., etc. Certas obrigações têm que ser cumpridas regularmente, etc., etc. Então, você tem aqui a interferência, será que está visível aí? Da ordem social. Está certo? Eu estou falando não da ordem social em si, mas dos agentes da ordem social. As pessoas que criam, representam e personificam a ordem social. Está certo? Então, as pessoas que representam o poder de algum modo. E acontece que, num primeiro momento, a filosofia se exerce de uma maneira notavelmente independente da ordem social. Quer dizer, dentro de um espaço de liberdade que apareceu em certos lugares da Terra. Tá certo? Então, alguns indivíduos têm o tempo ocioso para se dedicar a esta nova atividade e buscar, dizer, no fundo do seu coração, um novo padrão de ordem, discutir com seus amigos e tentar entender o que está acontecendo. Mas isso acontece durante um período muito breve. Porque já nas etapas seguintes, você vê que esta nova atividade que surge ali com Sócrates, Platão e Aristóteles, ela se integra na ordem social, ela começa a adquirir uma função dentro da ordem social. Por uma função educativa, uma função de persuasão, ou até uma função de aconselhamento. Tá certo? Então, significa que a filosofia, neste segundo momento, ela já não é exercida com aquela, vamos dizer, nitidez de intenções que tinha, você observa ali em Sócrates, Platão e Aristóteles. Você pode dizer que Sócrates, Platão e Aristóteles estavam realmente buscando a sabedoria, buscando o conhecimento, na plenitude do termo, eles não tinham outros compromissos, não tinham mais nada a fazer, não tinham mais satisfação a prestar a ninguém. Porém, na medida que a filosofia vai se integrando na ordem social, ela tem que atender finalidades secundárias também. Por exemplo, a finalidade de ensino. Então, Platão, enquanto estava vivo, ele ensinava para os alunos de Platão. Ele disse, muito bem, agora suponha a seguinte situação. Platão morreu, não tem ninguém com a capacidade de Platão, mas a academia continua existindo e alguém tem que dar as aulas. Então, quem vai dar as aulas? Não é o Platão, é um representante de Platão. É alguém que simboliza Platão, mas não o é. Então, ele tem a função social de ser o Platão. Assim como quando aparece a pessoa de Júlio César, Júlio César é um sujeito que inventa a ditadura militar em Roma. Quer dizer, em Roma, o comandante militar não tinha autoridade dentro da cidade, só tinha extramuros. E dentro quem mandava era o Senado. O sujeito não entrava nem com as armas, deixava as armas na porta. Mas César, depois de vencer muitas guerras, ele viu que a própria sobrevivência de Roma dependia dele. Ele disse, mas escuta, Roma está dependendo de mim, não eu de Roma, portanto, por que eu não vou mandar em tudo? Então, ele entra com o exército e cria a ditadura militar. Tá certo? Então, todo governante que se apoia eminentemente num poder militar adquire o nome de César, é o imperador, né? Os Césares, o Tsar. E o Kaiser são os Césares simbólicos, ainda que sejam pessoas sem habilidade militar alguma. Então, aquela pessoa deixa de ser uma pessoa e passa a ser o nome de uma profissão, o nome de uma função social. Tá certo? E toda a instituição que gira em torno dela, ela tem as suas próprias necessidades, ela tem que sobreviver de alguma coisa, ela tem que ter as suas rotinas, tem que ser os seus regulamentos, etc., etc. Essa instituição, por sua vez, que é uma instituição de ensino, ela também tem dentro da sociedade em geral a sua própria função. Essa função pode variar de acordo com o tempo. Você vê que uma situação mais ou menos parecida desta que se desenrola entre o começo da atividade pública de Sócrates, né, e depois o período helenístico, onde você já tem escolas inteiras montadas e onde a pessoa do mestre, do instrutor filosófico já era uma função pública também, a mesma coisa se repete também no surgimento das universidades, que surge com de um impulso espontâneo de várias pessoas que querem o conhecimento e que trazem, então, os professores que lhes interessam, mas aos poucos aquilo vai se estruturando e adquirindo uma função na coletividade e ela tem que prestar satisfações a outras demandas que não são a demanda de conhecimento, que não tem nada a ver com a demanda de conhecimento, mas que são igualmente importantes. Então, é natural que desta fusão, vamos dizer, da busca do conhecimento com o exercício de determinadas funções que são essenciais para a sociedade, surgisse a ideia do filósofo como reformador da sociedade, ou reformador do mundo. E você vai ver que a partir de um certo momento na história, podemos datar mais ou menos o século XVI, espera-se que cada filósofo crie um sistema integral, quer dizer, um sistema que vem desde os primeiros princípios da razão e do conhecimento até as suas últimas consequências de ordem social, política, moral, educacional, etc., etc., etc. Espera-se que um filósofo faça isso, né? Então, é a época dos grandes sistemas, sistema de Descartes, sistema de Spinoza, sistema de Leibniz, sistema de Malebranche, etc., etc. E é claro que isso é concomitante ao surgimento do movimento revolucionário. O próprio movimento revolucionário, na medida em que ele estimula os conflitos de ordem religiosa, ele cria uma situação caótica, tá certo? A qual alguns filósofos vão tentar responder pela criação da ideia de uma ordem capaz de defender-se a si mesmo, uma ordem capaz de preservar-se. É a ideia do Hobbes, essa é do Leviatã. O que é o Leviatã? É um Estado tão bem montado, tão bem armado, que ele pode resistir a todas as forças caóticas. Nós sabemos, pela biografia de Hobbes, nós sabemos que a inspiração dele não foi nada disto aqui. Foi simplesmente o choque do caos das guerras de religião. E ele responde a isso criando a concepção de um Estado. E daí, veja a inversão da coisa. E para fundamentar essa ideia do Estado, então ele começa a criar uma filosofia em sentido extenso, uma metafísica, uma teoria do conhecimento, etc., etc. Essa parte vale muito pouco. Toda a parte do pensamento de Hobbes, que tem algum alcance propriamente filosófico ou científico, é de muito pouca valia. O que influenciou mesmo nas gerações seguintes foi a ideia do Estado. Então, quer dizer que ele não se confrontou em primeiro lugar, vamos dizer, com o conflito cognitivo que inspirou os primeiros filósofos, mas com um conflito político-social. E a parte da filosofia dele que aparentemente responde às mesmas necessidades da filosofia antiga é mais um aparato criado para sustentar aquela ideia do Estado. Então, quer dizer que a ordem da filosofia, a essa altura, já se inverteu completamente. Então, você já tem aí um misto de filosofia, algo que hoje nós chamaríamos uma ideologia. Tá certo? Essa mistura aparece em praticamente todos os filósofos do ciclo moderno. É difícil você separar uma coisa de outra. Na mesma medida em que esta mescla de filosofia e ideologia se torna disseminada, é difícil resistir à tentação de interpretar os filósofos antigos nos mesmos termos. É claro que essa explicação não funciona, porque não há, no caso de Sócrates, Platão e Aristóteles, realmente não há nenhuma equivalência entre o conteúdo das suas filosofias e o seu lugar na sociedade. Tanto que as pessoas que compunham ali essas primeiras gerações de filósofos vinham de todas as classes sociais, em geral era da aristocracia, mas o próprio Sócrates não era um membro da aristocracia, e Aristóteles muito menos, que era um estrangeiro, que não era nem um cidadão ateniense, era um cidadão de segunda classe. Né? Então, se a filosofia foi feita, primeiro, por um pequeno empresário de classe média, segundo, por aristocrata, tá certo? E terceiro, por um cidadão de segunda classe. Como que você vai poder ver alguma coerência sociológica nisso aí? Não tem nenhuma. Né? Mas, de um certo ponto para adiante, você começa a ver uma equivalência entre as propostas filosóficas ou ideológicas e os lugares que os indivíduos ocupam na sociedade. Por exemplo, Hobbes é evidentemente, ele como o teórico da monarquia, ele é um membro da aristocracia falaciana, alguém que cerca ali o monarca e o aconselha, do mesmo modo que Maquiavel era um conselheiro, né, de governantes, e é em função desta posição que ele ocupa na sociedade que ele raciocina. Então, é claro que a filosofia passa a atender aí a necessidades secundárias que se entremesclam e se encavalam com as primeiras, e de tal modo que nós já não podemos entendê-las sem uma sociologia da filosofia, para separar quais são os elementos que são propriamente filosóficos com as outras coisas que estão ali mescladas. Mas mescladas de maneira indiscernível. Se fosse só uma acumulação, não é uma acumulação. É uma mescla indiscernível. É difícil você saber onde termina uma coisa e começa a outra. Tá certo? E quando nós estudamos, por exemplo, as diferentes funções sociais dos filósofos nos vários lugares, você vê que esse fator sociológico parece que começa a pesar cada vez mais. Por exemplo, esse filósofo que nós temos mencionado até agora, filósofo da modernidade, como Maquiavel, o Bacon, o Descartes, eram homens de fora da universidade, eram, por assim dizer, a intelectualidade palaciana. Mas, ao mesmo tempo, na Alemanha, por uma série de fatores que não interessa agora, a universidade vai adquirindo um prestígio muito superior ao que tinha nos outros países. Né? Na França, por exemplo, o surgimento da nova filosofia, com Descartes, Malebranche e outros, equivale a uma queda do prestígio da universidade, evidentemente. Na verdade, era uma operação destinada a boicotar a universidade. Né? Criar uma intelectualidade fora e transferir a discussão ou para círculos de independentes de intelectuais ou para entidades de novo tipo, como a Royal Society. Por exemplo, enquanto a universidade ficava com os padres e era progressivamente jogada para fora do debate intelectual mais significativo. Mas, na Alemanha protestante, né, as universidades já não pertenciam à Igreja Católica, mas à Igreja Protestante, e por isso mesmo essas universidades acabam adquirindo um prestígio enorme. Quer dizer, na Alemanha protestante do século XVIII e XIX, a universidade tinha o mesmo prestígio que na França Católica as universidades tinham no século XIII. Então, quer dizer que o estatuto de professor universitário na Alemanha era quase que de um ministro de Estado, era quase um governante. E, a esta altura, não é de estranhar que surjam filósofos como Kant e Hegel, que têm, vamos dizer, uma concepção total, abrangente, né, que vai desde os princípios do conhecimento até as últimas questões da política, da moralidade, etc., etc. Então, esses filósofos são construtores de mundos, por assim dizer. E eles eram construtores de mundo, não porque eles deu na cabeça fazer isso, mas porque eles estavam na posição social requerida para fazer isso. Eles tinham audiência para fazer isso e eram ouvidos, vamos dizer, com esse, era esse o prestígio que tinham, tá certo? E, de certo modo, se não cumprissem com essa finalidade, então não teriam uma repercussão tão grande, como acontece depois com Schopenhauer. O universo filosófico de Schopenhauer é um pouco mais limitado, ele não é um construtor de sistema como Hegel. Ele cria um tipo de cosmovisão trágica baseada em Kant contra Hegel, mas ele não tem um sistema abrangente como Kant ou Hegel. E talvez por isso mesmo nunca chegou a ter o prestígio universitário que esses dois tiveram. Tá certo. A mesma coisa acontece com Schelling, porque Schelling teve vários começos. Existem quatro filosofias diferentes de Schelling. Ele começou quatro vezes. Começou a primeira, deu errado, a segunda, deu errado. Blá, blá. E quando ele acertou a mão, ele já está muito velho. E foi um caso até célebre, deu o retorno dele à universidade para dar os seus últimos cursos, que foi a filosofia da mitologia e filosofia da religião. Aquilo foi ouvido por muita gente, mas assim, só por uma questão de homenagem ao velho professor que tinha voltado. Ele nunca teve, vamos dizer, a influência profunda que tiveram Kant e Hegel. E Kant e Hegel são, notoriamente, os criadores de grandes sistemas. São reformadores do mundo. Nós podemos dizer que de Kant surge quase toda a concepção político-jurídica moderna que impera, vamos dizer, nas democracias ocidentais. Então, todos filhos de Kant, de algum modo. Do mesmo modo que a escola positivista, que depois vem com Augusto Comte, ela é muito devedora de Kant, principalmente a ideia de Kant da separação entre o que, segundo ele, nós podemos conhecer e aquilo que nós podemos apenas pensar sem jamais chegar a conhecer. Então, entre outras coisas, demarca o limite entre a ciência e a fé no sentido atual da coisa, não no sentido que tinha na Idade Média. Né? E com Hegel aparece, então, a ideia do Estado como grande agente histórico. O Estado, para ele, é a máxima criação da humanidade, né? E é quase que uma pessoa autoconsciente. Esta ideia terá uma influência muito grande tanto nas ideologias conservadoras quanto nas ideologias revolucionárias. Então você vê que, a partir deste ponto, não há mais como você compreender as filosofias só como respostas a uma condição humana mais ou menos permanente, mas como respostas a situações que são cada vez mais localizadas, por assim dizer. E isto tem como resultado o fato de que os fatores de ordem sociológica têm cada vez mais de ser levados em conta na interpretação das próprias filosofias. O que complica formidavelmente a compreensão das filosofias, porque cada palavra que o indivíduo diz tem vários níveis, não pode ser interpretada ingenuamente como sendo apenas uma doutrina filosófica. Existe um elemento ideológico, existe um elemento de persuasão, existe um elemento de intervenção ativa numa situação político-social imediata, tá certo? E isso quer dizer que os discursos filosóficos vão se tornando cada vez mais, eles vão tendo uma pluralidade de sentidos, criando para nós a necessidade de escavar mais os elementos biográficos, históricos, sociológicos, etc., etc. Por exemplo, eu acho difícil você entender alguma coisa da filosofia de Heidegger, por exemplo, se você não sabe que ele é um sujeito de família católica que se converte ao protestantismo para poder fazer uma carreira universitária. É? E que depois Ele se inscreve no Partido Nazista durante certo tempo e mais tarde ele tem que varrer esse pedaço da sua história para baixo do tapete. Eu acho que sem esses elementos fica difícil você entender exatamente os vai-vens da filosofia de Heidegger. Também passou por muitas transformações. Mas de todos os sistemas filosóficos, entre aspas, modernos, eu só vejo um que pode ser entendido exatamente nos termos da filosofia antiga, que é justamente o Louis Lavelle. O Louis Lavelle, ele se concentra nos fatores permanentes da filosofia e tenta responder a questões que são, por assim dizer, as questões filosóficas clássicas, as mais permanentes, tá certo? E eu não vejo nenhum escrito dele que seja apenas uma resposta a uma situação imediata ou que tenha que ser compreendido em função da sua plateia. Ah, ele estava dizendo isso para esta plateia, para aquela outra plateia, esperava ser ouvido de um jeito ou do outro. Não, dificilmente você encontra isso na filosofia dele. Mas, em geral, mesmo os filósofos que parecem, vamos dizer, os mais alheios à questão político-social imediata, mesmo nesses você encontra alguma coisa que não faz parte da simples resposta filosófica estrutural, mas que são reações a situações determinadas, tá certo? Situações que podem surgir ou da política em torno, ou do próprio ambiente universitário, das pressões do meio universitário, ou, enfim, vamos dizer, do debate intelectual. Não é isso? Então, toda a obra do Randall Collins, Sociologia das Filosofias, é uma sociologia da convivência entre os grupos de filósofos. E esse seria um desses fatores secundários que entram ali. Quer dizer, uma obra filosófica ela pode ser mal entendida de mil e uma maneiras diferentes, por grupos diferentes, em situações diferentes, requerendo do filósofo, então, várias reações no sentido de restaurar a inteligibilidade, do que ele queria dizer no início, né? Então, tem filosofias que são, às vezes, muito abstratas, que parecem não ter nada a ver com a situação histórico-social, como, por exemplo, a de Edmund Husserl, né, que começa com uma investigação sobre os fundamentos da lógica e da aritmética elementar, e que, ao longo da vida, vai aprimorando o método que ele chama da fenomenologia, que é um método para transformar a filosofia numa ciência rigorosa que possa ser compartilhada por toda uma comunidade e exercida de maneira coletiva. Isso é com um acordo total entre, né, os pesquisadores, como numa ciência. Tá certo? E quando perguntamos por que ele fez isso? Da onde vinha essa profunda necessidade de uma certeza objetiva inquestionável, universal, que pudesse se impor às pessoas como, vamos dizer, um cálculo matemático simples, de 2 mais 2 igual a 4? Não. Nós vemos que este foi um esforço imenso para vencer o jogo com o Aperon, de criar uma ciência universal. Esse esforço aparece na cabeça de Husserl ao mesmo tempo em que ele aparece na ciência física, né? Com Einstein e depois a física quântica. Quer dizer, a ideia deles é chegar, no fim das contas, nas leis últimas que governam o universo e que, em princípio, poderão responder a todas as questões. Tá certo? Então, quer dizer que, neste caso, a ambição vai até infinitamente além daquilo que pretenderam Hegel ou Kant, porque a ambição de Hegel e Kant no que diz respeito às ciências naturais era muito limitada. Eu acho que eles não tinham a ilusão de poder criar uma ciência universal que é desde, vamos dizer, da constituição íntima da matéria até as últimas consequências de ordem moral, psicológica, etc. Eu acho que eles não, a imaginação não ia tão longe, mas hoje vai, você vê que a busca dos princípios universais é hoje uma obsessão. Tem milhares de físicos e filósofos do mundo estão procurando isso, né? Então, quer dizer, a teoria unificada, partindo da ideia de que a teoria unificada da física, que consiga articular perfeitamente a relatividade com a física quântica, terá também a explicação de tudo o mais. Então, você vê que um indivíduo que ingressa na filosofia já no meio deste debate, a motivação dele já não é a mesma de Platão e Aristóteles. Ela é muito indireta, os elementos que a compõem estão, como é que se diz, estão mediados por uma infinidade de fatores secundários e, de certo modo, a compreensão do seu pensamento não é possível sem um extenso conhecimento do debate que estava em questão naquele momento, não só na sua área específica, mas em torno. Na hora que o conhecimento da cultura em geral vai se tornando cada vez mais e mais e mais necessário. Você pergunta, quantos elementos da cultura grega você precisa para entender Platão e Aristóteles? São relativamente poucos. Não é uma coisa tão complicada assim, tá certo? Mas, você viu, o Mário Ferreira é ainda um negócio mais complexo ainda, porque ele queria fazer uma espécie de unidade transcendente das filosofias. Ele queria pegar todo o diálogo filosófico mundial, desde as origens até hoje, e descobrir quais são os pontos de consenso. E com base nesses pontos de consenso, construir então a sua filosofia. Nesse sentido, a filosofia do Mário é uma espécie de metafilosofia, né? Quer dizer, é uma espécie de quintessência da filosofia universal, com maior ou menor sucesso. E eu acho que, em grande parte, tudo que ele fez ali, eu acho que é bastante, bastante sólido. Não tem como negar aquilo, mas... Por outro lado, você vê como compreender que esse fenômeno tem acontecido num país de terceiro mundo, país que é marginal em relação ao debate filosófico internacional, e que, justamente, esta filosofia, que é tão aberta a todas, porque ela é a quintessência de todas, né, não tem ainda nenhuma função histórica dentro do debate filosófico internacional. Essa é uma questão complicadíssima. Para entender isso, nós precisamos entender toda a história do Brasil dentro do contexto da civilização ocidental. Quer dizer, o Mário é um problema. Você vê, o próprio fato de que uma elaboração filosófica tão sofisticada, tão requintada e tão rica, tão abrangente, né, esteja fixada em textos que são, vamos dizer, um desastre editorial formidável, o maior desastre editorial de todos os tempos, né? Quer dizer, um negócio absolutamente caótico. Quer dizer, dificilmente você encontrará uma mente mais ordenada do que a do Mário e, ao mesmo tempo, uma obra tão desordenada, tão caótica como a dele, né, que eu acho que para se poder chegar a uma compreensão efetiva do conjunto do pensamento dele, ainda falta muita coisa. Primeiro você precisa ter os textos, e os textos não no estado em que estão. Esses textos precisam ser trabalhados, né, para você não confundir, vamos dizer, uma expressão verbal com um conceito formal que ele está apresentando. Né? Quer dizer, a filosofia do Mar coloca problemas de ordem histórico-sociológica monstruosos, né? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com as perguntinhas. Vamos lá, tem perguntas aí? Não, faça daqui. Professor, na verdade, apenas um esclarecimento sobre a a influência do kantismo no positivismo. O senhor mencionou isso, mas eu não pude captar totalmente aquilo que o senhor havia dito. Então é o seguinte. Kant, ele quer estabelecer um limite muito claro entre aquilo que nós podemos conhecer por experiência e aquilo que nós só podemos pensar ou conjeturar. Portanto, para ele, tudo aquilo que estiver para além dos cinco sentidos não é propriamente matéria de conhecimento. Tá certo? Mas, o que não quer dizer que não seja verdade. Não, mas é... E exatamente é a partir disso aí que se forma o positivismo. A noção do positivo, quer dizer, aquilo que é efetivamente conhecido. O conhecimento positivo é aquilo que é produzido pela ciência a partir de observações do mundo sensível. E ponto final. Quer dizer, aquilo que é obtido pela filtragem dos dados sensíveis pelo método científico. Isto é o conhecimento positivo. O resto é... pensamento, conjetura, concepções, etc, etc. Então, você vê que daí derivam muitas coisas, sistemas de ensino, normas morais, preceitos de senso comum, normas do direito, né? Toda a noção do direito positivo vem daí. O que é o direito positivo? É aquele que está escrito na lei, independentemente de outro... interpretações mais profundas. Por exemplo, o conceito de justiça pode ser um conceito inapreensível numa mentalidade positivista. Então não temos que julgar se a lei é justa ou se é injusta, temos que apenas que julgar de acordo com a lei que existe, que é, portanto, um fato positivo. Então tudo isso é herança do Kant. Agora, uma coisa que eu queria observar, que, né, independentemente das perguntas, é o seguinte: é que nesse processo que nós estamos descrevendo, você vai passando desde filosofias que têm em si próprias os princípios da sua inteligibilidade para filosofias que, cuja inteligibilidade depende cada vez mais de fatores externos. Então, se você pegar, por exemplo, a obra de Platão, vamos supor que da Grécia inteira você conhecesse somente a obra de Platão, tudo que da cultura grega está incorporado nela, está trabalhado nela, está analisado, pensado, trabalhado, de modo que você não precisa procurar fora da obra de Platão algum fundamento da obra de Platão. O fundamento está tudo lá. Certo ou errado, ele está lá dentro. Tá certo? Agora, à medida que passa o tempo, você vê que os elementos externos, fundamentos externos, vamos dizer, justificativas externas para as filosofias, começam a aparecer cada vez mais. Se você pegar, por exemplo, um exemplo característico, você pega o marxismo. Há uma infinidade de elementos externos que são fundamentos do marxismo, embora não façam parte dele. E sem os quais você não vai entender o marxismo. Quer dizer, ele não se explica a si mesmo. Ele é explicado, de algum modo, por fatores externos. O que vai tornando, vamos dizer, a compreensão dessas filosofias uma coisa cada vez mais complicada e contraproducente, por assim dizer. Até que chega ao cúmulo, vamos dizer, de filosofias que não podem ser compreendidas sem uma compreensão profunda da psicologia do filósofo, da sua biografia. Eu acho, por exemplo, o próprio cartesianismo é assim. Quer dizer, existe uma parte dele que está, por assim dizer, escondido, ou está no plano de fundo, que não aparece nos textos, mas que os textos deixam como que fosse em aberto, e você só começa a entender a partir de um elemento biográfico. Por exemplo, essa questão do gênio mau e das traições, esse é o assunto do meu livro sobre Descartes. Isso quer dizer, se você nada soubesse da biografia de Descartes, soubesse somente os textos, haveria ali rombos de inteligibilidade, coisas que você não entende realmente o que ele está querendo dizer, ou pelo menos qual é o alcance do que ele está, o alcance que ele está querendo dar àquilo que ele diz. Ao passo que se você pega, mesmo a filosofia escolástica, você pega a obra de Santo Tomás de Aquino inteira, fala, bom, você não, na verdade, pouco se sabe da biografia dele, tá certo? E é preciso saber muito pouco do contexto histórico para você entender o que ele está dizendo. Claro, o contexto histórico pode ajudar. Às vezes, elementos externos podem ajudar. Mas eles ajudam como um complemento, não como um fundamento, não como uma razão que ele teve para dizer isto ou aquilo. Mas, à medida que esses fatores externos, né, quer dizer, que a função social da filosofia se torna mais complexa, então, esses elementos externos, às vezes, eles podem ser a chave de uma filosofia inteira. Então, se você pega até filosofias que parecem muito inteligíveis por si mesmas, Edmund Husserl, por exemplo, né? O projeto dele é mais ou menos similar ao projeto de Descartes. E quando, tem uma carta dele a uma aluna dele, que aliás era uma freira, em que ele diz que tudo que ele quis na vida foi assim, chegar a Deus sem Deus. Esse é o projeto cartesiano. Quer dizer, você vai vencer o diabo e salvar a sua alma por meio, vamos dizer, da razão humana. É um projeto gnóstico, no fim das contas. É. E daí você diz, mas por que que o sujeito entrou nisso? Por que que ele precisava desta solução em particular? Quer dizer, uma coisa é, por exemplo, você pode fazer uma filosofia sem pressupostos teológicos, sem você usar a Bíblia nem a autoridade como fundamento. Você pode fazer isso. Então você diz, bom, você pode fazer uma filosofia que abra um caminho para a transcendência sem a ajuda da teologia. Mas sem nenhuma ajuda divina é outra coisa. Então você vê que ali tem um mistério no meio disso. E esse mistério não está exposto na filosofia, não está explicado, não está trabalhado na filosofia. Ele é uma coisa que está no fundo dela. É um elemento que então você só vai entender se souber quais são os elementos biográficos que levaram o indivíduo a esse a fazer isso e não outra coisa. Também, vamos dizer, porque as motivações que levam os indivíduos ao esforço filosófico são muito diferentes e elas nem sempre são públicas. E também há um elemento de segredo, um elemento de ocultação que também vai aumentando, né? Ocupando espaço cada vez maior. Por exemplo, quando você estuda a filosofia de Jean Paul Sartre, você parte do existencialismo inicial e depois ele afirma a absoluta soberania do marxismo. Olha, é difícil você partir do existencialismo e você chegar ao marxismo. Quer dizer, houve um salto aí. Né? E este salto não é inteligível só pela obra. Alguma coisa aconteceu que o levou a tomar essa direção. Quer dizer, ele começa a desenvolver a filosofia independente e depois ele a enxerta dentro, vamos dizer, de um corpo doutrinal pré-existente. Quer dizer, para você entender o que ele está querendo dizer, bom, você vai ter que sondar a biografia dele, o ambiente intelectual, etc, etc. E a filosofia inteira de Nietzsche. Quer dizer, o objetivo de Nietzsche não era fazer a filosofia no sentido aristotélico-platônico, mas anunciar os tempos vindouros. Isso quer dizer que ele tem consciência do momento histórico em que ele está entrando, tá certo? E da influência que ele quer exercer. Então, como é que você vai saber, vai ali distinguir no texto de Nietzsche, qual é exatamente a função da linguagem que ele está usando. Quer dizer, ele está dizendo as coisas porque as coisas são assim, ou porque ele quer que você pense ser assim para desencadear o efeito que ele pretende criar depois. Então, quer dizer, sem você conhecer muito bem o estado da cultura europeia naquele momento, quais eram os dramas, quais eram os problemas que estavam ali presentes, né, e quais os motivos que uma pessoa poderia ter para desejar exercer a influência nesse sentido, naquele sentido. Né, e também sem você avaliar essa filosofia pelas suas consequências. Porque se ela é consciente e deliberadamente uma intervenção no processo histórico, algo assim como uma intervenção profética, né? Mas no sentido etimológico do verbo profero, que é fazer acontecer, tá certo? Então, bom, o alcance dela só pode ser medido pelos efeitos reais que ela desencadeou. Isso quer dizer que a herança de Nietzsche começa a fazer parte, de algum modo, da filosofia de Nietzsche, o que complica as coisas formidavelmente. Quer dizer que as pessoas que vão assim, ah, estou aqui lendo os diálogos de Platão, agora estou lendo Nietzsche, então, isso é um pouco de ingenuidade. Inclusive essa ideia dos grandes livros, né? Ah, eu li aqui o Diálogo de Platão, agora eu vou ler Assim Falava Zaratustra, né? E bom, os diálogos de Platão, eles têm a sua inteligibilidade interna, e Zaratustra não tem, ele está se referindo a toda a cultura europeia ali, né? E se referindo, às vezes não é se referindo, está aludindo. E você precisa, então, desencavar o sentido de cada alusão e saber por que, que ele interpretou assim o assado, este ou aquele elemento da cultura externa. Então, não é a mesma coisa você ler... Né? Você está falando do método Adler agora. Né? Bom, se você aplicar o método Adler no Nietzsche, você não vai chegar a coisa nenhuma. Né? Você precisa muito mais do que aquilo. Você precisa de todo um contexto, e que nem sempre é um contexto filosófico, mas é um contexto literário, às vezes até um contexto pessoal. Por exemplo, você saber que o sujeito sofria de sífilis e que ele, a partir de certo momento, estava ficando louco. E ele tinha, assim, 2 horas de lucidez por dia. Né? E tinha aquelas dores de cabeça horríveis, da sífilis, etc. Então ele aproveitava aqueles momentos e escrevia umas coisinhas rápido. Né? E, bom, então grande parte do estilo do Nietzsche se explica, vamos dizer, pela pressa de registrar alguma coisa, fala, bom, daqui a pouco eu vou endoidar de novo, deixa eu anotar rapidinho. E fala, bom, então, é um elemento biográfico, senhor, como você não entende o que ele está falando? Quer dizer, isso dá muito mais trabalho do que você ler Platão ou Aristóteles. E, ao mesmo tempo, o número de filósofos aumenta. Quer dizer, a gente até, vamos dizer, como uma sugestão pedagógica, o estudante que está entrando no estudo, eu sugiro que você pegue de preferência essas obras que têm a sua inteligibilidade interna, que você não precisa de tantos elementos externos, não precisa de tanta sutileza para entender. Não quer dizer que as mais difíceis de entender sejam mais importantes ou melhores. Às vezes não é, às vezes é um trabalho miserável que você tem para entender e no fim você vê que não vale a pena. Por exemplo, como é que você vai entender a obra do Wittgenstein sem todo o diálogo dele com o Bertrand Russell e com a escola analítica de modo geral? Não dá, não dá para saber. Você não sabe do que ele está falando. Quer dizer, aquilo não é uma simples tese filosófica que ele está lançando no ar. Não, é uma resposta a alguma coisa que não está mencionada ali. Isto, veja, na medida em que se intensifica o debate filosófico, por exemplo, dentro das universidades, a coisa fica cada vez mais assim. Todo mundo está aludindo a alguma coisa que não está mencionada ali. Né? É dificuldade de interagir com a modernidade. Sim. Porque a gente até conversa com o Bruno, questão do Hermann Hesse, que estava lendo. A toda hora uma alusão. Sim, sim. Sim, sim. Uma alusão. E se perde até. Você se perde. Os símbolos que ele quer. Quer dizer, você tem que conhecer todo o meio cultural para você saber do que o sujeito está falando. Isso quer dizer que ela não abarca o meio cultural dentro dela. Ela está dentro daquele meio e ela só tem significado naquele contexto. Então você conhece o contexto. Agora, você vê, quando você lê um diálogo de Platão, você tem. Precisa muito menos. Tem um pouquinho de contexto, ajuda. tá certo? Mas tudo que está ali dentro está explicado ali dentro mesmo, tá, né? Né? Santo Tomás de Aquino, mesma coisa. Quer dizer, as dificuldades que você possa ter para ler, por exemplo, um filósofo escolar, se for para ler Aristóteles, são dificuldades de ordem técnica, né? Então, por exemplo, o vocabulário escolástico, vamos dizer, e no caso, o conhecimento que você precisa ter da filosofia grega para você entender o Santo Tomás de Aquino, mas ali está citado, não é uma coisa que você tem que descobrir onde ele está aludindo Aristóteles. Não, mas ele fala de Aristóteles, ele está citando. Tá certo? Então, eu não estou me referindo somente a alusões. Às vezes, estão coisas que nem passaram pela cabeça do autor, tá certo? Mas que são fundamentais para você entender o que ele está falando. Diga. Eu gostaria de saber, Olavo, se você comentou o processo geral, esse processo geral de... digamos assim, de maior dependência da filosofia de fatores externos, né? O fundamento de inteligibilidade da filosofia passa a ser fatores externos, psicológicos, etc. Eu queria saber se você já fez algum estudo, ou já vasculhou, ou já pensou nisso, de fazer uma pesquisa semelhante em relação ao desenvolvimento da teologia dentro da igreja. Se tem alguma possibilidade de fazer. Eu sou analfabeto de teologia. Mas dentro da filosofia que se desenvolve dentro da igreja? Sim, é possível. Certamente é possível que grande parte do... pensamento católico, por assim dizer, ele é dialogal, quer dizer, estão falando umas com as outras. Então, sem você saber qual é o outro lado do diálogo, você não entende o que o senhor está falando. É como você pegar uma peça e apagar todas as falas de um dos personagens e os outros ficam falando no vazio. Mas às vezes a coisa é pior do que isto. Por exemplo, no caso de Karl Marx, eu digo, como é que você vai entender o Karl Marx sem você saber como é que estava realmente o funcionamento do capitalismo na Europa na época? Não dá para saber. Você tem lá a versão que ele está oferecendo do capitalismo, mas as coisas eram assim mesmo? Por exemplo, o que é que o levou a concluir que, com o tempo, vamos dizer, o lucro dos capitalistas aumentaria e o salário dos proletários cairia? Nós sabemos que aconteceu o contrário. Mas por que que ele achou que ia ser assim? Que indícios ele tinha de que ia acontecer assim? Ele disse isso porque havia indícios ou é uma construção lógica apenas? Quer dizer, como tudo que ele está fazendo é feito assim, ao fio de uma análise histórica que ele está fazendo de fatos reais, então a inteligibilidade dele está nos fatos reais e não no que ele está escrevendo. Quer dizer, são uma espécie de filosofias em aberto, você está entendendo? Que inclusive podem, elas mudam de sentido. No outro contexto, elas são interpretadas de uma maneira completamente diferente. No marxismo, isso é absolutamente alucinante, porque cada um que vem dá uma interpretação completamente diferente, chega a dizer o contrário do que o outro dizia, e, no entanto, ainda continua a ter o mesmo nome de marxismo, você está entendendo? É a mesma coisa que, sei lá, Santo Tomás de Aquino, de repente, virou protestante, você está entendendo? Mas aquilo continua sendo chamado de tomismo, e o pessoal acha que é católico, né? É uma coisa mais ou menos assim. A tradição marxista, nesse sentido, é um negócio de levar a gente à loucura. Quer dizer, como quando entra, por exemplo, o Georg Lukács com aquela ideia da, vamos dizer, a consciência possível do proletariado. O que é consciência possível do proletariado? A consciência que você acha que ela vai ter, que eles vão ter no futuro, se você fizer tal e qual coisa hoje em dia. Eu falo, peraí, mas é a consciência possível do proletariado ou a consciência que eu estou injetando no proletariado? Não dá para saber. No caso específico, que acho que daqui eu falo alto, né? No caso específico no caso específico do marxismo, o que eu vejo, principalmente nos debates que a gente tem lá na universidade, e vejo com as pessoas mesmo recorrentes que a gente tem, a gente vê o seguinte: na verdade, essa questão de mais valias, questão mais clássica, não é passado. É dada como passada, quando eles falam. Eles falam muito do teor de que da dialética da transformação. Essa é que eu vejo que é o foco onde que eles geralmente falam. Bom, mas dá para você entender que qualquer coisa pode ser dialética da transformação. Pois é, eu acho que qualquer... Isso não quer dizer nada, pô. No fim, eles vão pegar dois ou três termos, não é nem conceito de Marx, e vão usar esses termos botando lá o sentido que eles quiserem. Uhum. Mas isso já começa com o Lênin, quando o Lênin diz, bom, nós vamos fazer... Aqui não tem proletariado, mas nós vamos fazer a revolução proletária, daí nós criamos o proletariado. Eu digo, opa, e o proletariado vai fazer a revolução proletária? Para quê, se você já fez? Quer dizer, aí já não... Não dá mais para você discernir o que é a teoria que eles estão tentando explicar do que é uma situação de fato, que a ação deles mesmo criou. Quer dizer, o que é teoria, o que é profecia autorrealizável. O proletário vai pensar assim porque eu vou ensinar ele a pensar assim. Eu acho que essa, vamos dizer, por um lado, no marxismo existe eu acho que é uma inspiração boa, quer dizer, de pegar... A relação da teoria com a prática, quer dizer, as ideias, o significado das ideias não está só no seu sentido explícito, verbal, tá certo? Mas está na ação que elas desencadeiam, tá certo? E na finalidade com que são usadas para isso naquele momento. Bom, essa é uma observação muito boa, de fato acontece assim. E pior, acontece cada vez mais assim. Né? Mas uma coisa é a articulação de teoria e prática, outra coisa é a confusão das duas. Onde você já não sabe mais o que é teoria e o que é prática. Então, daí vira profecia autorrealizável mesmo. Só que para os fins do movimento revolucionário não interessa. Interessa é se produzir o resultado e se quem está no poder somos nós. Então, você diz que a teoria funcionou, embora você tenha feito uma coisa completamente diferente do que ela recomendava. E isto, em termos do movimento revolucionário, vale. Quer dizer, você não precisa saber explicar as razões do seu sucesso. Você imagina, por exemplo, a explicação marxista do sucesso da Revolução Cubana. Não é qual seja a explicação. A explicação verdadeira foi o seguinte: os americanos não aguentavam mais o Batista, mandaram ele sair de lá, e o primeiro que estava na fila foi o Fidel Castro, entrou. Essa foi a causa real do sucesso. Quer dizer, os americanos fizeram a revolução, tiraram o inimigo do lugar, criou um vazio, eles foram para a Serra Maestra e ninguém resistiu. Isso foi a causa real, mas isso não é uma explicação marxista válida? Quer dizer, foi a potência imperialista que criou a Revolução Proletária para vocês? Essa é a realidade, mas essa realidade é tão contra a teoria que não... tem que inventar outra. Mas é claro, quer dizer, que no século XX, todo o discurso marxista é sempre um discurso pretextual. Ele não está dizendo o que as pessoas estão fazendo realmente. É uma explicação retroativa para acalmar o pessoal do partido. Tá certo? E a explicação ela vai se afastando cada vez mais, vamos dizer, da realidade das coisas. Quer dizer, você está seguindo uma lógica de uma ação aqui por este lado. Mas essa lógica da ação não tem nada a ver com a teoria. Então, você tem que modificar a teoria, né, para que as pessoas acreditem que você está aplicando a teoria. Então, é claro que é tudo uma ilusão, é tudo uma mentira. Né? Quer dizer, o elemento de mentira, de fingimento, também vai aumentando com o tempo. E note bem, isso aí não são os marxistas que fazem isso aí todo mundo faz. Quer dizer, ninguém fez na escala que eles fizeram, mas depois que eles fizeram, os outros falam, bom, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, senão eles passam em cima de nós. Então, por exemplo, certas contradições inerentes, quer dizer, ao sistema liberal-democrático. Então, Marx dizia que a burguesia vai criar o proletariado, vai criando um proletariado cada vez maior, e como o proletariado é quem tem o domínio das máquinas, dos meios de produção, no fim das contas, os proletários vão perceber, ó, quem manda nesse negócio aqui somos nós, nós já estamos mandando. O burguês, o chefe nunca vem aqui, ele só fica fazendo conta lá no escritório, quem manda no negócio somos nós. Então, é uma situação de fato, tá certo? Que será simplesmente reconhecida e oficializada, para assim dizer. Isso é o que ele disse, mas isso nunca aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu o contrário. Os capitalistas ficaram cada vez mais ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos, e chegou uma hora em que era impossível para eles continuarem exercendo a sua atividade como simples capitalistas concorrendo com outros capitalistas. Não dá mais, a coisa cresceu demais. Então o quê? Então nós temos que mandar no Estado. E temos que criar um sistema monopolístico. Então, quem destrói o capitalismo? São os maiores capitalistas. Não é o proletariado. Isso quem percebeu foi um economista austríaco, Schumpeter. Schumpeter disse que isso ia acontecer, aconteceu mesmo. Os capitalistas destruirão o capitalismo e vão criar outro negócio. Hoje você pode chamar de globalismo, do que você quiser. Mas, do ponto de vista marxista, tá certo? Você vai dizer, vai ter que dizer que isso ainda é o capitalismo. Eles chamam de capitalismo monopolista. Eu li do Paul Baran, capitalismo monopolista, que saiu nos anos 60, tentando explicar mais ou menos esta situação. Tá certo? Mas, isso não explicará por que, que esses capitalistas monopolistas ou globalistas sempre apoiam as políticas de esquerda e financiam movimentos comunistas de toda parte. Eu sei porque eles fazem isso. Eles já fizeram a conta e disseram, olha, a economia comunista é impossível, o que vai acontecer é o quê? É uma economia tipo fascista, que você tem um Estado monstro e meia dúzia de grupo econômico que é parceiro. E quem que vai ganhar com isso? É nós mesmo. Então, aconteça o que acontecer, nós vamos ganhar de qualquer modo. Então, você pode incentivar, né? Se você vê, por exemplo, esse livro que eu estou lendo agora, Cuba Nostra, o autor chama-se Alain Amar, as negociatas enormes entre o governo cubano e grandes grupos econômicos, é um negócio assim, estrondoso, né? Então, o que é aquilo? É uma economia fascista, meio mafiosa, que é o que é possível fazer. A economia fascista e mafiosa funciona. Ela é horrível, mas ela funciona. Ela pode durar indefinidamente. Brasil, claro, e é Arco Batista, Odebrecht. Odebrecht não está fazendo construção lá em Cuba. Não, Andrade Gutierrez. É? Andrade Gutierrez. Os caras viraram. Então. Meio China é a mesma coisa. Só que acontece isso. O Ludwig von Mises sabia isso na década de 20. Agora, acontece o seguinte, que o Instituto Mises ficava na parte da Alemanha, da parte de Berlim, que foi ocupada pelos soviéticos. Então, quer dizer, que os soviéticos pegaram todos os papéis do Instituto e levaram tudo para Moscou. E eles devem ter lido, e suponho que eles leram aquele negócio e falaram, oh, raios, é assim mesmo. Né? E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós fazemos parceria com esses caras, pô. E isso funciona. E foi isso que permitiu que, caindo o comunismo, entre aspas, os mesmos caras continuassem no poder, né? Só que agora fazendo parcerias pessoais com milionários e ficando eles próprios milionários. Melhorou muito para eles, né? Então, assim, a economia comunista pode tirar o cavalo da chuva. Não, não é, ver, por isso que eu acho inútil discutir o comunismo do ponto de vista econômico. Todos os liberais brasileiros só fazem isso. Eles querem provar que o capitalismo funciona mais do que o comunismo. Eu digo, isso não é difícil porque o comunismo não funciona nada. Tá certo? Então você já ganhou a parada. O problema não é esse, o problema é a economia liberal versus a economia fascista. Esse é o problema real. E são outros paradoxos. Por exemplo, o Ronald Reagan, ele se elegeu presidente com a promessa de diminuir as despesas do Estado. Mas, bom, mas isso é política interna, né? Política econômica americana. Acontece que os Estados Unidos não estão no vazio, estão num contexto internacional e tem a competição com a União Soviética. Para competir com a União Soviética, precisava o quê? Aumentar o orçamento militar. Então ele fez o contrário do que ele prometeu na campanha, e deu uma rasteira na União Soviética, e todo mundo acabou aplaudindo, embora ele tivesse feito o contrário do que prometeu na campanha. Quer dizer, ele aumentou a despesa estatal formidavelmente. Não para fins econômicos, mas para fins estratégicos. Né? Também tem isso, esse pessoal que defende a economia liberal. Ah, temos que privatizar, temos que... Fala, bom, muito bem, tudo isso funciona se você pegar uma nação isolada e ver só, vamos dizer, a saúde da economia local. Mas e o contexto internacional? E a competição? Como é que você vai fazer? Porque dentro do seu país, as empresas competem umas com as outras, mas o seu país compete com outro país. Então, ele, de certo modo, é uma empresa. O Estado, então, é uma empresa. Não tem como escapar disso aí. Então, esses problemas, eles não têm solução. Por isso que esse negócio vai ficar assim. Eu acho que novidades econômicas nós não vamos ver no mundo. Vai ficar um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo. Um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo. Eles querem pensar só o econômico, mas isso não é possível, né? Porque o outro país é o negócio do Garrincha, você já avisou o outro time, né? Aqui nós vamos privatizar tudo, nós vamos privatizar até as forças armadas. O seu vizinho que está armado até os dentes é ótimo. E agora nós vamos competir com empresas de segurança, é isso? Não sei ainda. É porque dá uma emenda, por favor. Não, já estou falando hoje. Estou adiantando. Bom, eu queria saber se... Me parece haver alguma correspondência entre essa crise da simbolização e o que na Bíblia se chama de escândalo, talvez. Não sei se pode haver isso nessa ordem. Bom... E queria saber também se, às vezes, assim, quando o filósofo passa a se enxergar como um protagonista, pelo menos potencial, da criação da ordem, ele não pode gerar essa crise simbólica para substituir, para reordená-la. Assim. Não só pode, bom, não só pode, como faz, né? É esse proposital. Se você viu, o que é o Nietzsche? O Nietzsche é o criador de crise simbólica. Ele pega todos os símbolos da civilização ocidental e bagunça tudo, né? Dá outros sentidos, faz interpretações psicológicas pejorativas, né? Desmoraliza tudo. Para quê? Para criar uma situação na qual depois ele possa impor aquilo que ele acha que é o eterno retorno, o super-homem, etc, etc. Sim, claro que pode, né? Quer dizer, o escândalo é algo que, assim, abertamente e manifestamente nega a sua fé. Portanto, tira, né, a base da sua segurança. Tá certo? Bom, isso aí já se incorporou na rotina diária. Por exemplo, hoje em dia você tem o aproveitamento do absurdo. Quer dizer, você faz propostas que são chocantes e absurdas, com o propósito de desorientar as pessoas. Não quer dizer que essas propostas serão levadas a efeito, mas elas terão um efeito. Se você pensar, por exemplo, casamento gay, eu falo, na Holanda existe casamento gay há 30 anos. Quantas pessoas casaram? Umas 500. Quer dizer, não é uma coisa assim que... Que é uma parcela imensa da população que precisa daquilo. Ninguém precisa daquilo. Né? É? Claro. Claro, quer dizer, esta reivindicação, ela funciona enquanto ela não é atendida, você está entendendo? Depois que ela é atendida, ela perde eficácia completamente. É, se torna, vamos dizer, interesse muito minoritário e não tem mais poder explosivo. Está certo? Mas... ela é colocada aí como uma peça que vai... É como você jogar um parafuso dentro de uma máquina, tá entendendo? A máquina vai paralisar, quer dizer, o direito de família vem todo abaixo. Isto cria uma situação de tensão, uma situação revolucionária, tal, que um grupo organizado é capaz de tirar proveito disto. né, assim, a mentira descarada, o sujeito chega, o governante chega e diz uma coisa que todo mundo sabe que é mentira. Ele tá dizendo isso para criar o escândalo. Ele ainda tem, mas ele precisa ler o Lobachevsky, toda a psicologia do psicopata. O psicopata, ele tem uma agressividade mental que os outros não têm. Ele não tem certas emoções, sobretudo de ordem moral, mas ele as conhece e sabe despertá-las. Né? Então é um fingimento estudado. Mas tudo isso, e veja, isso entra dentro da filosofia. Tem muitas coisas na filosofia do século XX que eu acho que isso é escândalo estudado. Muita coisa do desconstrucionismo, os caras não acreditam numa palavra daquilo. Mas é um método de, literalmente, de desconstrução. O que nós vamos fazer? Nós vamos demolir tudo, vamos criar uma bagunça infernal. Ninguém mais vai entender nada. E quando ninguém mais entende nada, vamos, quem fala mais alto manda. Sim. Quer dizer, mas não são intelectuais. Aí que está o ponto. O Sokal também não entendeu. Ele achou que aqueles caras são todos idiotas, mas não são idiotas. Se você julgar só pelo conteúdo das suas filosofias, são idiotas. Mas se você julgar essa filosofia como atos políticos, é uma coisa de uma engenhosidade formidável. É. Daí você vai dizer, é uma ação política destinada a aumentar o poder de um determinado grupo. É por isso mesmo que você discutir essas propostas em si mesmo é perda de tempo. Agora não tem a proposta do aborto pós-parto? Você pode liquidar a criança até 1, 2 anos de idade? E a pessoa agora vão começar a discutir isto. Dizer que é uma imoralidade, etc, etc. Mas isso é inútil, né? Porque se você derrota essa proposta no campo do debate teórico, o cara já tem outras 30 mais absurdas ainda embaixo. Qualquer uma serve. Eu vou casar com um cachorro agora. Direito dos animais. Entendeu? Então, por isso que eu digo, essa pessoa, que quando a gente começa com isso, não adianta discutir as ideias dele, tem que discutir ele e tirar ele do lugar. Tem que excluir o cara do debate público. Falar, não, você não. Você não fala mais nada. Você fica quieto no seu canto. Então, você tem que desmoralizar o sujeito completamente, não pelo conteúdo das ideias, mas pela sua desonestidade, pela sua inépcia, etc. Inépcia, às vezes, estudado. Né? E fazer o que ninguém mais ouça, ninguém mais presta atenção nele. Discutir as ideias uma por uma, você está até enobrecendo as propostas. Né? É uma coisa que o sujeito entrar na sua casa e falar, eu tenho aqui uma proposta, eu vou matar a sua mãezinha. E você senta para discutir educadamente com o cara. É? Isso acontece hoje. Né? O Voltaire usou, né, o negócio de deixar, vou morrer para você falar, é uma empulhação dessa questão de ordem. Claro que é, se você usa esse... Mas o próprio direito, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é um negócio tão autocontraditório. Porque, bom, você tem a liberdade de falar, mas nós temos a liberdade de não ouvir. Ouvir é obrigatório. Né? Uma coisa é eu deixar você falar, outra coisa é eu ter que ouvir. Tá certo? Então, se o seu direito de expressão suprime o meu direito de ir embora, então, ele não é mais um elemento da liberdade, mas é um elemento da opressão. Além disso, ouvir qualquer coisa, qualquer proposta. Quer dizer, no tempo de Voltaire não existiam dessas coisas, né? O sujeito que mais tinha pensado absurdo ali era o Marquês de Sade, mas ninguém prestava atenção no Marquês de Sade. Mas, no século XX, começaram a prestar atenção, com muito respeito. É fingido também, é claro que é fingido. Então, mas é quando o próprio debate filosófico se complica com essas coisas, você vê que a inteligibilidade dessas doutrinas não tem nada a ver com elas, está completamente fora. por uma questão dos direitos dos animais. Você começa a discutir isso, você não termina mais. Então tem que saber, não, o que você está querendo com isso? Onde é que você quer chegar? E discutir a proposta em si mesma, é, você já está se fazendo de palhaço. Agora, os Estados Unidos é um campo fértil para isso. Quer dizer, a democracia, ela, para ela virar o reino do absurdo, é muito fácil, porque é uma fragilidade constitutiva dela. Sobretudo se é uma democracia onde você já não tem mais, quer dizer, os valores fundamentais que criaram a democracia no início já se apagaram, mas sobrou, quer dizer, a ordem democrática, a estrutura da ordem democrática. Né? Então, os Founding Fathers, todos eles sabiam, ó, nós fizemos uma constituição para um povo cristão, religioso, que acredita na moral, etc, etc. Nós não vamos ter que ensinar moral para cada um, porque eles já sabem. Quer dizer, você tem um fundo social, moral e religioso que já existe. E você cria um governo para essas pessoas. Mas daí, este mesmo governo facilita, abre as portas para que entrem outras influências que modifiquem o contexto social. E daí tudo na democracia começa a ser interpretado ao contrário. Né? Exemplo, a democracia é o reino da lei e da ordem. Quer dizer, as coisas não, foi feito, não são, são feitas por uma autoridade arbitrária, mas por uma lei que foi votada e aprovada. Então, naturalmente, o número de leis começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer e fica absolutamente inabarcável. Então, aquele preceito de que ninguém pode alegar a ignorância da lei não significa mais nada, porque todo mundo ignora a lei. E você está toda hora sujeito, vamos dizer, a receber uma punição, a receber um castigo por alguma coisa que você não sabia que era ilegal. Então, estão todos fora da lei até prova em contrário. A democracia virou a pior das tiranias. Então, você vê outra coisa. Qualquer atividade humana hoje, para você comprar um carrinho de pipoca na esquina, entendeu? O número de leis que regulamenta aquilo é tão complexo que o sujeito gasta mais tempo para aprender a lei do que para aprender a fazer a pipoca. É? Então, quer dizer que esse conjunto de regulamentos se incorpora na profissão dele e ele é menos o sujeito que faz pipoca do que o sujeito que mantém aquela lei em funcionamento. O médico é assim. É? Você vai no médico, bom, ele curar a sua doença é só 1% do objetivo. Tem outros 99 objetivos que estão no regulamento e que ele tem que cumprir. E, naturalmente, isso limita muito a esfera de ação dele enquanto médico. Né? Eu vi, por exemplo, você tinha, antigamente você tinha médicos que eram pessoas criativas, se não funcionava de um jeito, tentava do outro, tentava do outro, tentava do outro, até achar a cura, porque a cura era fundamental, a coisa não estava muito regulamentada, e ele tinha liberdade, tinha margem de ação. Mas hoje não. O sujeito pode saber, o médico na cabeça dele, olha, eu tenho aqui 1000 alternativas, mas pelo regulamento só pode esta, então eu vou dizer esta. Então, cumprir o regulamento se sobrepôs, vamos dizer, à finalidade nominal daquela ação. Né? Você pega o regulamento sobre as armas que tem aqui. Pelo regulamento você tem que guardar a sua arma descarregada e não pode ser no mesmo lugar da munição. Então, a arma, como instrumento de defesa, já não funciona mais, porque entra um ladrão com uma arma carregada e ele vai ficar sentado esperando você buscar o revólver, buscar as balas do outro lado, encher tudo. É um absurdo, mas é assim, é. Então, isso quer dizer que o regulamento protege mais você contra a sua arma do que contra o agressor. Eu estudo recente com internos de medicina, pensando que eles passam apenas 12% do tempo que eles estão lá estudando com os pacientes ou familiares. 38% do período eles passam preenchendo papel. Mas é assim, isso é feito de propósito, isso é controle social. Você não viu o sujeito que juntou toda a legislação tributária brasileira e fez um livro de 6 toneladas? É verdade. Né? Uma vez um cara me mostrou, falou, olha, sabe quantos regulamentos ordenam o orçamento federal? 5.800. Você acha que aqueles deputados que votam o orçamento, eles conhecem 5.800 leis? Impossível. Né? Então eles sempre vão fazer alguma coisa que está fora da lei. E isso serve para quê? O sujeito já está fora da lei, nós sabemos que ele está fora da lei, na hora que nós precisamos acabar com ele, nós puxamos por ali. Olha, você descumpriu tal coisa. Colocar todo mundo fora da lei é a melhor maneira de você ter o controle total. Daí, estão todos fora da lei, daí você escolhe os amigos e os inimigos. E sempre os inimigos terão feito alguma coisa. Eu conheci um cara que é fiscal da Receita Federal, ele disse, eu fiz uma aposta com um empresário amigo meu. Ele disse, não, eu tenho tudo dentro da lei, tudo organizado. Falou, não, eu vou entrar dentro da sua casa e provar que você tem 20 infrações aqui dentro da casa. E provou, chegou lá, que o casaco de pele da sua mulher, não sei, cadê a nota fiscal? Cadê isso, aquilo? No fim, o cara já estava preso. Professor, na aula de ontem, o senhor explicou como nessa transição da universidade medieval para as modernas academias, né, houve uma perda de toda aquela sofisticação da prática filosófica medieval, inclusive espelhada na qualidade da lógica, né, que era muito superior, inclusive, a de Aristóteles, né? Eu percebo assim que textos como os textos de São Tomás de Aquino e outros filósofos daquele período, né, eles definem muito bem os termos, né, essência, ente, né, substância, assim por diante. Assim como há toda uma preocupação com rigor, né, na definição do que é usado no discurso, né. Uma das características dessa idade moderna, eu acho que é justamente a perda disso. Os termos se tornam muito fluidos, voláteis, né? Muitas interpretações são cabíveis, né? Eu acho que isso aí foi se estendendo. Isso é muito, muito característico, inclusive, de Descartes e de alguns outros filósofos. Isso foi se estendendo ao longo do tempo. Ao ponto, por exemplo, outro dia embora eu não seja filósofo, estava tentando entender alguns textos, porque há muito tempo eu me deparo com esse termo representação. Acho que ele é usado de uma forma completamente diferente, diferentes autores. Aí consultei aquele dicionário do Abanhano, né, e fui vendo ali todo o estoque do termo. Isso não é uma forma deliberada que ganhou mais força nos últimos tempos de introduzir a confusão mesmo mental? Bom, então, perguntas são duas. Primeiro, o negócio da lógica, e segundo, o negócio da confusão. O desenvolvimento da lógica, ele para no começo da modernidade. Né? À medida que os escolares que vão sendo encostados para um canto, a lógica para de se desenvolver, ela só volta no fim do século XIX, quando aparece, então, Frege, Peano, etc. Tudo começa, então, com a lógica moderna. Mas acontece que nesse ínterim, as conexões de lógica com ontologia já tinham ido para o brejo. Então, a lógica, de fato, ela volta a se desenvolver, mas, não tendo a base ontológica, ela vira um campo de especulação absolutamente ilimitado. Tá certo? Então, pergunto eu, no que a lógica moderna ajuda a filosofia? Eu acho que não ajuda absolutamente nada. Então, por um lado, existiu, é claro, um reino da imprecisão. Por exemplo, quando você vê Descartes não faz a distinção entre o que é uma dúvida e o que é uma negação hipotética. Para ele é a mesma coisa. Na realidade, tudo que ele chama de dúvidas são apenas negações hipotéticas, tá certo? Não são dúvidas reais, né? A reconquista da ideia de precisão lógica, exatidão, etc., etc., veio num contexto onde já não podia servir para nada. Porque se você pegar, quais são os filósofos mais confusos do universo? Aqueles que foram treinados na escola analítica. Porque os caras que mais estudaram lógica são os mais confusos. Mesmo porque, vamos dizer, quando o Bertrand Russell diz, o programa dele é a redução da filosofia à lógica. Ele diz, bom, só há problemas lógicos, os outros são pseudo-problemas. Então, nós temos aqui desenvolver a lógica, né? com a ideia de formar, vamos dizer, uma espécie de metalinguagem universal de todas as ciências. E o, evidente que o projeto fracassa, não dá para fazer. A carreira toda do Wittgenstein foi marcada por isso. Quer dizer, o Wittgenstein foi um dos primeiros que perceberam que a coisa não ia funcionar. A ideia de que você pode resolver todos os problemas da filosofia apenas pelo aprimoramento da lógica pressupõe a ideia da doutrina universalmente válida e definitiva. Tá certo? Mas acontece que isso é impossível, porque continua acontecendo coisas. E, vamos dizer, o próprio projeto seu já modifica o contexto e gera novos problemas que não estão incluídos no seu programa. Quer dizer, a finalidade da filosofia não é criar uma doutrina universalmente válida e definitiva. Não é, nunca foi. Embora num período se pensasse que era isso, no período clássico, Descartes, Spinoza e Leibniz, se pensava que era isso. Até Hegel se pensava isso. Quer dizer, Hegel foi o último que acreditou nisto, tá certo? Mas você vê que no tempo de Platão e Aristóteles, a maior parte das questões eles deixavam em aberto. Eles sabiam que não ia dar para fechar, que essa doutrina universal não ia existir. Quer dizer, a filosofia é uma resposta oferecida por determinados indivíduos dentro de uma situação onde, de caos, de desordem geral, onde ele procura um princípio mínimo de inteligibilidade para ele se orientar ali e ensina os outros a fazer a mesma coisa. Mas cada um vai ter que fazer tudo de novo. Isso é a mesma coisa que, se você inventou um sistema de ginástica, é que temos um sistema de ginástica perfeito. Eu digo, muito bem. Só que é o seguinte, não adianta você dizer, eu não preciso fazer ginástica porque o professor já fez para mim. Você vai ter que fazer tudo de novo, né? É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que eu ia dizer, não, eu não preciso mais tomar banho porque eu já tomei. Eu não preciso fazer a barba porque eu já fiz. Né? Quer dizer que a filosofia, ela é uma disciplina da alma, uma disciplina da consciência. Tá certo? E por isso mesmo, ela tem que ser desenvolvida em cada consciência. Quer dizer, os problemas que eu resolvi, bom, podem aplanar o caminho para você, tá certo? Porém, o que a gente está te passando é uma tecnologia e um exemplo. Não a solução dos problemas que você vai encontrar. Você vira, pelo simples fato, bom, você está estudando comigo, então o seu contexto já mudou. Não tinha um fator chamado Olavo, agora tem um fator chamado Olavo. Que esclarece uma parte e complica a outra. Está entendendo? Então, a ideia não é transmitir uma doutrina, mas é realmente isso, é uma tecnologia e um exemplo. Como é que um indivíduo faz para ele se orientar no meio de tudo isso? Até a medida máxima do que é possível naquela situação para aquele indivíduo. Mas o outro indivíduo vai ter que fazer a coisa à sua maneira. Você não tinha uma pergunta do negócio de Islã? Eu estava no marxismo agora. Já mudou? Não, minha pergunta do Maxime é o seguinte, né? O senhor disse que nós temos aí o capitalismo, vamos dizer assim, que vem aí ao longo de séculos sendo moldado, e você tem uma alternativa que surgiu nos últimos séculos aí na história humana, que seria o marxismo barra socialismo barra fascismo, uma coisa, seja lá o nome que se dê, seria a economia, como o senhor descreveu aí, que permite um capitalismo ilegal, vamos dizer assim, ou extra-legal. Eu queria, e a gente vê que esse modelo está crescendo no mundo, né, e você vê os metacapitalistas aderindo a esse modelo, porque seria mais conveniente a eles. Eu queria saber, existe ainda algum foco de resistência de uma alternativa a isso, que seria o neoliberalismo, o capitalismo? Se esse foco está aqui, está nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ou não sei aonde, e em caso de resposta afirmativa, quais são os atores dentro do cenário que seriam, vamos dizer assim, os porta-vozes, né, desse neoliberalismo, dessa alternativa a esse modelo fascista, socialista, marxista que vem crescendo? Olha, eu sinceramente eu acho que não tem alternativa. Tem alternativa idealística. O sujeito que acredita em... vamos privatizar um monte de coisa, vamos enxugar o Estado, etc. Fala, bom, é uma ideia que você pode pode ter, mas para você enxugar o Estado, você precisa dominar o Estado. E você precisa impor a autoridade do Estado para se auto-enxugar. Não é isso? E, além disso, existe a reciclagem. Quer dizer, você... Ah, eu vou privatizar tal coisa. Daí o sujeito diz, bom, eu quero comprar, mas não tenho dinheiro. Então eu pego o dinheiro do Estado e me endivido com o Estado. E eu acho que nós entramos no mato sem cachorro. Entendeu? Quer dizer, eu simpatizo, às vezes, com essas ideias liberais, libertárias, etc, etc. Mas eu vejo que elas só podem oferecer uma resistência pontual aqui e ali. Mesmo porque você está dentro de um contexto sociocultural em que, de certa maneira, a população exige a intervenção do Estado. Que já estão acostumados com isso, já criam um tipo de personalidade que é dependente, que ele não quer liberdade, ele quer proteção. Aqui também. Não pega a população inteira, mas pega um bom pedaço. E tem outra coisa, quer dizer, a população está aumentando, né? A superfície do globo terrestre está cada vez mais ocupada e você tem cada vez menos lugar para você fugir. Porque você não pode esquecer que aqui nos Estados Unidos os caras preservaram a sua liberdade na seguinte base: você não concorda com o que está aqui, você compra um terreno lá e faz do seu jeito. Foi assim, que os Estados Unidos cresceram. Inclusive na história das seitas protestantes aqui, é o seguinte: você não concorda com o pastor aqui, ah, então eu fundo a minha igreja lá na esquina. É? E assim vai, aparece outro, mas daqui a pouco não tem mais espaço. Então, eu acho que a situação do mundo é realmente aflitiva. Quer dizer, a perspectiva é a autoridade central crescer de uma maneira assustadora. Mas é o tal negócio. A pessoa que tem uma certa independência interior, ela consegue agir no meio disso. Sempre consegue. Quer dizer, você não tem a tirania perfeita. Então, eu não creio que esta coisa possa ser combatida na esfera política propriamente dita. Quer dizer, os caras estão lá estatizando e você está lutando para privatizar. Né? Eu disse, bom, até certo ponto é obrigatório fazer isso, mas... não funciona, o Estado sempre acaba ganhando. Tá certo? O que você pode fazer é solapar as bases culturais dessa coisa. Né? Por exemplo, você tentar tirar das pessoas a ilusão da proteção. Não, claro. Mas toda política ela só existe dentro de um contexto sociocultural já dado. Né? E se o contexto sociocultural está exigindo determinada coisa, bom, o governo vai fazer aquilo. Não tem outro jeito. Você conhece o livro do David Riesman, que chama Multidão Solitária? É um livro chave para entender o processo aqui da democracia americana. Ele vai falando de três estruturas de personalidade que foram fomentadas em certa época. Então, durante o tempo da colônia, era um homem tradicional, um homem apegado, vamos dizer, às suas regras morais, eram famílias bem estruturadas, comunidades bem coesas, né? Que tinham unidade de crença, unidade religiosa, e onde as pessoas, cada geração, tentava fazer igual ao que os pais fizeram. Quando começa a expansão territorial americana, daí... essa tipo de pessoa não serve. Você precisa de aventureiros que vão se meter lá no oeste, no Utah, no Oregon, né? E vão tentar coisas totalmente novas. Então você cria um outro estilo de personalidade que é o tal do self-made man. Isso dura até um certo ponto. Quando vem a indústria moderna, industrialização em massa, tá certo? Então você começa a criar outro tipo que é o homem da organização. Que é o sujeito que toda a vida dele se dá dentro de uma hierarquia, já não da família, nem da igreja, mas da organização ou da empresa. E as empresas cada vez maiores, tá certo? Então, qual é a característica deste sujeito? Ele é infinitamente plástico, ele se adapta a qualquer coisa. Ele é um nada, ele não tem personalidade nenhuma, ele faz o que lhe manda e está acabado. Então, se este tipo de personalidade se espalhou, Claro que ainda tem remanescentes dos dois anteriores. Tá certo? Mas, na medida que esse novo tipo de personalidade se espalha, então o que, que você faz dentro de falar de democracia, liberdade? Os caras não querem isso. Eles querem outra coisa. Eles querem a segurança. E você vê aqui, a obsessão da segurança, é a obsessão de evitar qualquer risco. Você compra um chiclete, ele vem com o manual do usuário, advertindo que o chiclete pode engasgar na sua garganta e você morrer. Né? Não estou brincando, não. Né? Quer dizer, tudo vem com uma lista de advertências, por quê? Para evitar processo. Salsicha, claro. Então você imagina que tipo de pessoa profundamente covarde, pessoas que não valem nada, a sociedade está criando. Claro que você encontra remanescentes. Mas, por exemplo, pessoas que escapam disso. Você vê esse negócio dos caminhoneiros que vão agora lá para Washington. Né? O caminhoneiro, o senhor que vive de cá para lá, ele encontra a família uma vez por mês, né? É um solitário. Né? Então é um homem livre. Ainda tem sempre esse tipo de pessoas. O caminhoneiro não pode ser um homem organização, porque a organização ficou lá para trás e ele está viajando do outro lado do país. Né? Ele não tem quem o proteja, não tem quem o ajude, ele tem que se virar. Então, essas pessoas são um tipo de personalidade mais antigo. E são, aqui nos Estados Unidos, esses são, vamos dizer, a reserva da liberdade. Né? Ainda tem muita gente assim. Mas nas grandes cidades você não encontra esse tipo. E é por isso que eles focam sempre nos negros, né? E sempre em pessoas que se acham mais frágeis para tentar vender, digamos, essa segurança, né? Mas sem sombra de dúvida. E essas pessoas, digamos, somadas, fazem com que fiquem maiores do que as pessoas livres. Você promete proteção, né? Se você conseguir dar a proteção, então pronto, você criou sua clientela. Se você não conseguir, então você criou uma situação de crise e você tem já toda uma militância enraivecida que vai te apoiar. Funciona de qualquer maneira. Mas tudo isso aí, vamos dizer, é a exploração da fragilidade humana. Tudo isso é uma imensa sacanagem. É um maquiavelismo, no fim das contas. Mas essas pessoas que representam essa reserva de liberdade, né? Sim, mas os meios de comunicação, eles também, em grande parte, são um blefe. Porque se você pensa bem, aqui o New York Times vende 300 mil exemplares por dia, no domingo vende 1 milhão. Não é isso? Você liga o programa do Rush Limbaugh, ele tem 30 milhões de ouvintes por dia. Estou no rádio. O que é que caminhoneiro ouve? Rádio. Uhum. Motorista de táxi, o que é que ouve? Rádio. Polícia, o que é que ouve? Rádio. Então, quer dizer, as grandes empresas de mídia, elas funcionam por média estatística, tá, né? E vendendo um prestígio que realmente não tem. Agora, no Brasil a coisa é um pouco diferente. Porque lá a centralização dos meios de comunicação é total. Você tem um fenômeno chamado Rede Globo que tem 70% da audiência. Né? Então, quer dizer, lá a situação da economia fascista está muito mais... Né? É, avançado do que nos Estados Unidos. Isso se foi uma modificação no terreno econômico do capitalismo moderno, que produziu uma modificação na organização industrial, na organização da produção. Então, assim, em havendo essas modificações, o senhor não acha que fica, assim, você, sem querer usar esse termo, mas usando, né, não existe uma base, como dizem Marx, infraestrutural. Não vou usar no sentido dele, mas até nos pelos que eu estou dizendo, né? E essas camadas da população, o senhor falou aí desse homem da organização, né? Ou camadas semelhantes a essa, que tem um poder intrínseco a esse capitalismo atual, essa etapa? O fundamental nessa coisa não é meio de comunicação, é sobretudo escola. O sistema educacional, uhum. Esse é o instrumento fundamental. Você vai pegar o cara desde pequenininho e habituar com aquelas coisas. Uhum. Tá certo? E você já cria o sujeito... É, assim, para ele ficar com medo de tudo. Não, a pessoa olhou feio para ele, já começa a chorar, chama o diretor da escola. Tolerância é mais importante que a bondade, né? Tolerância como valor absoluto, em educação infantil. É, mas também não é tolerância como valor absoluto, é tolerância... É o que dizia o Herbert Marcuse, é tolerância seletiva. É, quer dizer, tolerância revolucionária. Ou seja, você pega os seus amigos, você tolera tudo. Os inimigos, você não tolera nada. Isso aqui eles chamam de tolerância? O pior são as pessoas conservadoras que querem discutir a ideologia da tolerância. Aí você caiu no engodo mesmo. Porque eles estão chamando de tolerância exatamente o contrário. Não é isso? Então você falar contra a tolerância, né? Você está fazendo o jogo deles, no fim das contas. E nenhuma dessas ideias pode ser discutida em si. Elas não têm inteligibilidade nenhuma em si mesmas. Todas elas dependem do contexto. E o contexto, frequentemente, vamos dizer, é um contexto opositivo, no qual certas coisas são ditas para criar uma resistência, para criar uma reação, para produzir um efeito social. Então, é um discurso que estava na clave da linguagem apelativa. Quer dizer, o sujeito não está dizendo as coisas porque elas são assim, mas porque ele quer que você pense de tal maneira para você agir de determinado modo. Então, trata-se de gerar comportamentos e não defender ideias. E mesmo no campo da filosofia, uma boa parte do que se produz é nesse sentido. Né? Por exemplo, a questão do direito dos animais. Não é isso? Então, a questão do direito dos animais não melhorou nem um pouquinho a situação dos animais, mas criou uma série de confusões nos direitos humanos. Porque se você não consegue mais distinguir um bebê de um macaco, por que você vai dar ao bebê o direito que o macaco não tem? Quer dizer que a discussão desses valores se torna tão enormemente complicada que não existe mais arbitragem racional possível. E quando existe arbitragem racional, então entra no terreno, como diz o Carl Schmitt. Não há solução racional, então agora é uma questão política. Vamos somar os nossos amigos contra os inimigos. Quem tiver mais gente ganhou. Quer dizer que cumpriu-se a profecia de Napoleão Bonaparte, que dizia que tudo seria politizado. O que, evidentemente, não nos obriga a entrar nesse jogo. Você pode continuar querendo saber as coisas como elas são mesmo. Mas, assim como acontece comigo, a todo momento você será convidado a tornar-se o porta-voz de uma determinada corrente. Hã? E é difícil você pular fora disso. Você sempre vai ter que desagradar muita gente que contava com você para isto ou para aquilo, né? Por exemplo, outro dia eu recebi vários pedidos. Não, você tem que escrever uma coisa para pedir uma intervenção dos militares. Eu vou pedir intervenção dos militares? Espera aí, para pensar. Os militares vão entrar em campo num lugar assim, onde você tem 150 mil militantes armados do MST. Você tem mais as tropas das FARC, você tem mais o exército da Venezuela, o exército da Bolívia. Eu vou chamar eles para entrar nisso? Hã? Mas acho que você chamou já, né? O quê? No artigo que você fez em julho, você falou que o Supremo podia chamar. Para aquele caso específico, é, né? Quer dizer, uma coisa é você dizer, não, peraí, então as Forças Armadas tomam a iniciativa de prender quem o Supremo manda prender. Né? Agora, eles tomaram o poder, você está louco. Você acha que o contexto de hoje é o contexto de 1964? Eles não podem fazer isso. Eles podem ter uma atuação moralizante localizada, de certo ponto, e tem até a obrigação de fazer isso. Cumprir a Constituição, claro, claro. Isso tem que fazer, pode fazer, mas aí tem que ser caso por caso. Escuta, por exemplo, hoje em dia o funcionalismo público inteiro é do PT. Hã? Mídia também, Mídia também, mas mídia é fácil de controlar. Agora, o funcionalismo público, você pega lá um milico, ah, general, agora só o ministro do seguinte. Chega lá, ninguém obedece o ministro, porra. Eles são pessoas que não pensam, que no entusiasmo de tomar posição, né, esquece de ver o que está realmente acontecendo. Eu não tenho obrigação nenhuma de tomar posição de coisa nenhuma, quer dizer, principalmente que eu, não, em geral, não sei que posição tomar. Então, às vezes, com relação a certos problemas específicos, a gente sabe o que fazer. Mas os caras querem uma solução para o Brasil. Você está louco. Quer dizer, os militares poderiam ter agido numa outra época. Eles estavam com tudo na mão. Mas fizeram duas coisas. Primeiro, eles se recusaram a combater o narcotráfico. E segundo, eles aceitaram um treco chamado Ministério da Defesa. Falaram, acabou. Você cortou suas pernas. Agora não adianta mais. Agora você... Quer dizer, tudo o que a gente pode pensar, vamos dizer, para melhorar o Brasil a longo prazo, é na esfera educacional, na esfera cultural, na esfera religiosa, tem que reformar a Igreja Católica no Brasil, é perfeitamente possível. Né? E se não fizer isso, não adianta. Eu só posso fazer uma pergunta relacionada à pena? Me parece que o brasileiro, médio, é tão desprovido de convicção profunda, é que sempre... Bom, mas é um povo que já nasceu inseguro. Se você pensar bem, pega assim, no tempo do Império, quando eles fundaram o Império, o que era a população brasileira? Metade era escravo e outra metade um bando de pé rapado. Hã? Ninguém podia nada. Quer dizer, são os coitadinhos. Né? O título é livro do Emil Farage. Eu não li o livro, mas o título é O País dos Coitadinhos. Mas é todo, só tem coitadinho. E no meio dos coitadinhos, então, um sujeito que é ousado e que tem cara de pau, ele manda. Véio. Sempre foi assim. O respeito infinito, quase religioso, que o brasileiro tem para o governo, qualquer governo. No tempo que estava os milicos, todo mundo apoiava os milicos. Agora o PT, todo mundo apoia o PT. Uma vez um aluno meu me perguntou se isso surgiu na época do Getúlio. Não. Eu falei assim, eu não sabia quanto que tinha surgido, mas é que vinha de antes. Não, o Brasil sempre foi assim. Sim. Então, bom, por hoje é só, né? Até amanhã continuamos. Então, até amanhã, muito obrigado.